Bato, bato, bato, bato, bato. Suave, suave, suave. Doido, doido, doido, doido. Lá vem ela com sua saia transparente, a noite é sua aliada. Não existe concorrente, é ela que move os milhões. Seduz o vilão. Toma carro, toma casa, piscina, mansão. Circula por todos os lados, no gueto, no asfalto. Dá o poder pra alguns homens, nível Pablo. Toneladas erguidas por ela, prostituta da América. Sua pureza que manda, que rege todas as regras. Determina quem morre ou quem fica vivo. Te sufoca com seu beijo, breca seu sistema sanguíneo. Arma à disposição delas, homens à disposição dela. Overdose, língua enrolada na boate ou na viela. O luxo ama, os leva pra cama. Destrói a família, perfeita, real drama. Pequena, não inocente, manipuladora, indecente. Falo da dama, da saia, transparente. E ela vem que vem daquele jeito, causando espírito do mal, ostentando, vem se aproximando. Vem no balanço, jogando seu encanto. Puta que eu pariu, meu coração tá acelerando. Olho no olho, mão no ombro, jogando o cabelo na ponta do pé. O abraço, o beijo, a boca vai secando e a pupila delata. Rainha da escambo, bang é louco, meu parça. São várias emoções juntas ao mesmo tempo. Alegria, adrenalina, raiva, medo, sonho, pesadelo, razão ou desejo, emoção, estupidez, tudo por causa de um beijo. Deu o primeiro, não quer parar mais. Nas quebradas, jogo eficaz. Ilusão de ótica que arrasta sua vida, sua mente entende. Quem é? Dama da saia transparente. Vem comigo nessa longa viagem. Bora pra acabar, tem que ter bagagem. Sou eu que te empato, complico sua vida. Eu quero sua família, vem pra mim, sou cocaína. Por ela implora, derramo cifrões, milhões em ouro ou plaquete de dólar. Chora deprimente quando a mente entra em colapso noturno. Diurno nas esquinas, nos cartéis, nos viés do mundo. Conexões colombianas, africanas, seja grama espalhada no prato ou de saia branca em cima da cama. Pode tudo, seu reinado é fenomenal. Seja o luxo dos castelos, pitbull nos becos de parafal. Pisco os olhos e vem, seduzindo calada. O seu perfume irresistível, aromatiza as quebradas. De saia transparente, envolvente no clima. Chama a atenção dos vagabundos pra polícia imã. Nos corre de moto nervosa, de carro nervoso, ela chega e abala. Faz malandro na disposição, firmão na bala. Entender, sentir o drama, poucas ideias pra que desanda. De saia transparente, aqui ela comanda. Para as madrugas, eu e a senhora. Fogosa, estilosa, famosa na Europa. Viúva negra, da saia transparente. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Deu pra cinco, um raro prazer. Pode ir, pajão, é tudo com você, chegou sua vez. O arrependimento traz sofrimento. Quem nunca pensou em voltar no tempo? Raposa da cor branca despertou meu desejo. Levei ela pra casa, mandei vários beijos. Por ela perco o sono, a ração, quase não como. Esqueço de tudo. O bang é louco, sumia. Por dias ficava longe de casa. Mentia, até o celular eu desligava. O eterno apaixonado, o amante, a moda antiga. Pra beijar toda noite, puxa da roça todo dia.